Malfoy olhou de esguelha para sua mulher. Narcisa tinha um olhar fixo à frente, tão pálida quanto o marido. Os longos cabelos louros descendo pelas costas, mas, sob a mesa, seus dedos finos apertaram brevemente o pulso dele. Ao seu toque, Malfoy enfiou a mão nas vestes e tirou uma varinha que passou a Voldemort, que a ergueu diante dos olhos vermelhos e examinou-a detidamente. — De que é? — Olmo, milord, sussurrou Malfoy. — E o núcleo? — Dragão. — Fibra do coração. — Ótimo, aprovou Voldemort e, sacando a própria varinha, comparou os comprimentos. Lúcio Malfoy fez um movimento involuntário. Por uma fração de segundo, pareceu que esperava receber a varinha de Voldemort em troca da sua. O gesto não passou despercebido ao Lorde, cujos olhos se arregalaram maliciosamente. — Dá-lhe a minha varinha, Lúcio. — Minha varinha? Alguns dos presentes riram. — Dê-lhe a liberdade, Lúcio. — Não é suficiente. Mas tenho notado que você e sua família ultimamente parecem menos felizes. Alguma coisa na minha presença em sua casa os incomoda, Lúcio? — Nada. Nada, milord. — Quanta mentira, Lúcio. A voz suave parecia silvar, mesmo quando a boca cruel parava de mexer. Um ou dois bruxos mal conseguiram refrear um tremor quando o silvo foi se intensificando. Ouviu-se uma coisa pesada deslizar pelo chão embaixo da mesa. A enorme cobra apareceu e subiu vagarosamente pela cadeira de Voldemort. Foi emergindo, como se fosse interminável, e parou sobre os ombros do mestre. O pescoço do réptil tinha a grossura de uma coxa masculina. Seus olhos, com as pupilas verticais, não piscavam. Voldemort acariciou-a, distraído, com seus dedos longos e finos, ainda encarando Lúcio Malfoy. Por que os Malfoy parecem tão infelizes com a própria sorte? Será que o meu retorno, minha ascensão ao poder, não é exatamente o que disseram desejar durante tantos anos? Sem dúvida, milord, respondeu Lúcio Malfoy. Sua mão tremeu quando secou o suor sobre o lábio superior. É o que desejávamos. Desejamos. À esquerda de Malfoy, sua mulher fez um aceno rígido e estranho com a cabeça, evitando olhar para Voldemort e a cobra. À direita, seu filho Draco, que estivera mirando o corpo inerte no teto, lançou um brevíssimo olhar a Voldemort, aterrorizado de encarar o bruxo. — Milord, disse uma mulher morena na outra metade da mesa, sua voz embargada pela emoção. — É uma honra tê-lo aqui, na casa de nossa família. Não pode haver um prazer maior. Estava sentado ao lado da irmã, tão diferente desta na aparência, com seus cabelos negros e olhos de pálpebras pesadas, quanto era no porte e na atitude. Enquanto Narcisa sentava-se dura e impassível, Bellatrix se curvava para Voldemort, porque meras palavras não podiam demonstrar o seu desejo de maior proximidade. Não pode haver prazer maior, repetiu Voldemort, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, estudando Bellatrix. Isso significa muito, Bellatrix, vindo de você. O rosto da mulher enrubesceu. Seus olhos lacrimejaram de prazer. Milord, sabe que apenas digo a verdade. Não pode haver prazer maior. Mesmo comparando ao feliz evento que, segundo soube, houve em sua família esta semana? Bellatrix fitou-o. Os lábios entreabertos, nitidamente confusa. Eu não sei a que está se referindo, Milord. Estou falando de sua sobrinha. E de vocês também. Lúcio e Narcisa. Ela acabou de casar com o lobisomem Rêmulo Pan. A família deve estar muito orgulhosa. Gargalhadas debochadas explodiram a mesa. Muitos se curvaram para trocar olhares divertidos. Alguns socaram a mesa com os punhos. A cobra, incomodada com o barulho, escancarou a boca e silvou irritada. Mas os comensais da morte nem a ouviram. Tão exultantes estavam com a humilhação de Bellatrix e dos Malfoy. O rosto da mulher, há pouco rosado de felicidade, tingiu-se de feias manchas vermelhas. Ela não é nossa sobrinha, milorde. Disse em meio às gargalhadas. Nós, Narcisa e eu, nunca mais pusemos os olhos em nossa irmã depois que ela se casou com aquele sangue ruim. A fedelha não tem a menor ligação conosco, nem qualquer fera com quem se case. — E você, Draco, que diz? Perguntou Voldemort. E, embora falasse baixo, sua voz ressoou claramente em meio aos assobios e caçoadas. — Vai bancar a babá dos filhotes? A hilaridade aumentou. Draco Malfoy olhou aterrorizado para o pai, que contemplava o próprio colo, e seu olhar cruzou com o de sua mãe. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente, depois retomou seu olhar fixo na parede oposta. — Já chega! — disse Voldemort, acariciando a cobra raivosa. — Basta! E as risadas pararam imediatamente. Muitas das nossas árvores genealógicas mais tradicionais, com o tempo, se tornaram bichadas — disse, enquanto Bellatrix o mirava, ofegante e súplice. Vocês precisam podar as suas para mantê-las saudáveis, não? Cortem fora as partes que ameaçam a saúde do resto. Com certeza, milorde, sussurrou Bellatrix, mais uma vez com os olhos marejados de gratidão. Na primeira oportunidade. Você a terá, respondeu Voldemort. E tal como fazem na família, façam no mundo também. Vamos extirpar o câncer que nos infecta até restarem apenas os que têm o sangue verdadeiramente puro. Voldemort ergueu a varinha de Lúcio Malfoy, apontou-a diretamente para a figura que girava lentamente suspensa sobre a mesa e fez um gesto quase imperceptível. O vulto recuperou os movimentos com um gemido e começou a lutar contra invisíveis grilhões. — Você está reconhecendo a nossa convidada, Severo? — indagou Voldemort. De baixo para cima, Snape ergueu os olhos para o rosto pendurado. Todos os comensais agora olhavam para a prisioneira, como se tivessem recebido permissão para manifestar sua curiosidade. Quando girou para o lado da lareira, a mulher disse com a voz entrecortada de terror. — Severo, me ajude. — Ah, sim, respondeu Snape, enquanto o rosto da prisioneira continuava a virar para o outro lado. — E você, Draco? Perguntou Voldemort, acariciando o focinho da cobra com a mão livre. Draco sacudiu a cabeça com um movimento brusco. Agora que a mulher acordara, ele parecia incapaz de continuar encarando-a. — Mas você não teria se matriculado no curso dela, disse Voldemort. Para os que não sabem, estamos reunidos aqui esta noite para nos despedir de Caridade Burbage, que, até recentemente, lecionava na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ouviram-se breves sons de assentimento ao redor da mesa. Uma mulher corpulenta e curvada, de dentes pontiagudos, soltou uma gargalhada. Sim, a professora Burbage ensinava as crianças bruxas tudo a respeito dos trouxas. E como se assemelham a nós. Um dos comensais da morte cuspiu no chão. Em seu giro, Caridade Burbage tornou a encarar Snape. Severo, por favor, por favor. Silêncio, ordenou Voldemort, com outro breve movimento de varinha de Lúcio, e Caridade silenciou como se tivesse sido amordaçada. Não contente em corromper e poluir as mentes das crianças bruxas, na semana passada, a professora Burbage escreveu uma apaixonada defesa dos sangue ruins no Profeta Diário. Os bruxos, disse ela, devem aceitar esses ladrões do seu saber e magia. A diluição dos puros sangues é, segundo Burbage, uma circunstância extremamente desejável. Ela defende que todos casemos com trouxas, ou, sem dúvida, com lobisomens. Desta vez ninguém riu. Não havia como deixar de perceber a raiva e o desprezo na voz de Voldemort. Pela terceira vez, Caridade Burbage encarou Snape. Lágrimas escorriam dos seus olhos para os cabelos. Snape retribuiu seu olhar totalmente impassível, enquanto ela ia girando o rosto para longe dele. Avada Kedavra! O lampejo de luz verde iluminou todos os cantos da sala. Caridade caiu estrondosamente sobre a mesa, que tremeu e estalou. Vários comensais pularam para trás ainda sentados. Draco caiu da cadeira para o chão. — Jantar, Nagini! — disse Voldemort com suavidade, e a grande cobra deslizou sinuosamente dos ombros dele para a lustrosa mesa de madeira.